Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, de regresso à antena da SBSR depois de 3 semanas de paragem. E nesta emissão vamos contar com alguns destaques de discos recentes e começamos com o líder dos Sun Lux, chama-se Ryan Lott. A propósito de uma encomenda do Philbrook Museum of Art para compor uma banda sonora para uma peça de teatro apresentada pelo Tulsa Ballet e coreografada por Ma Kong, Ryan Lott oferece-nos em 2019 Pentaptich. Por lá, temas eletroacústicos como o que abre o Em Transe de hoje, chama-se Green Timbers. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com Ryan Lott e Green Timbers, depois um voo até à Austrália, orquestrações e pianos de Luke Howard, uma viagem introspectiva à volta das relações, das memórias de infância e daquilo que é crescer. Luke Howard por aqui com I Still Dream About You Sometimes But Not Always. Logo a seguir, uma edição recente de Serafon Keira. Não editava desde 2015, Sara Fonqueira é o alter ego do italiano Eugenio Caria, de Automatism, Without Keeping Memory of It, e seguimos com Dakota Suites, o projeto de Chris Hussen que passou recentemente por Portugal, com o disco What Matters Most. Dakota Suite juntou-se a Dag Rosenqvist e Emmanuel Errante, músico sueco e italiano, oferece temas cantados, mas também peças instrumentais como a que se segue, chama-se Someday This Pain Will Be Useful To You, Dakota Suites. Thank you. Lá em cima, Dakota Suite, com o sueco Dag Rosenqvist e o italiano Emanuele Errante, para depois seguirmos com a música de Johan Johansson. Fez em fevereiro um ano que morreu o músico islandês. Ganhou Globos de Ouro, BAFTAs, foi nomeado para Grammys, mas por aqui rodou Fordlandia, disco de originais de 2008, edição 4AD. O disco Fordlandia sonoriza de forma pungente a ideia utópica de Henry Ford de criar uma cidade americana cheia de coisas americanas no meio da floresta amazónica. Ouvimos o tema-título, uma peça de 13 minutos por Johan Johansson. Para seguirmos, regressa às raízes académicas, Hauschka Volker Bertelmann, é assim que se chama o pianista alemão, edição com pouco tempo, A Different Forest. Vamos ouvir a belíssima Curious. Depois do alemão Auschka, o russo de São Petersburgo, edição de outubro de 2017 com forte carga cinemática, falamos de Comprehension of Light, de Dmitri Evgrafov. Rodou Znani, um tema que conta com Abul Mogart, depois o pianista, produtor, músico John Hopkins, disco, um dos discos mais elogiados do ano passado, Singularity, por aqui COSM, para rodarmos até ao final desta sessão do Entrance. Temas mais eletrónicos, tudo começou com John Hopkins, que termina agora. Avançamos com Anthony Lionel, eletrónica, música ambiente, escura, tudo em Consolidate, tema The Altar. Thank you. altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Já sabem, depois de rodar na rádio, o programa transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Para trás ficou a eletrónica repetitiva e psicoemocional, se me permitem a expressão, de Caterina Barbieri. Ela passou pelo Semibreve em 2018 e, se não estou em erro, depois pela Galeria Zé dos Bois, de Patterns of Consciousness. Ouvimos Scratchers on the Readable Surface, para seguirmos logo depois com Kenji Kiara, um japonês. Depois da estreia do ano passado, Scenes of Escapes regressa este ano com John. Por aqui, mais contemplativo The Horizon. Voltamos de hoje a 8 dias. Não se esqueçam, no blog do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Boa noite, fiquem nesse lado.